Depois daquele dia eu não ia mais te ver, sem saber o que fazer. Deixa a lágrima correr só pra ver se passa a dor que aperta o peito pra valer. E não dá nem pra contar, foi mais de mil fitas que passamos juntos. Depois juntos a gente sorria na merda do informal. A gente reclamava, mas sempre ia pra lá. De manhã chegava em casa, então não era tão mal assim. Só os fiel pra tirar onda até o sol subir. Vou dizer que nem consigo mais ir até lá. A sensação que tá faltando alguém vai me perturbar. Saudades do morro, Lilian, de você também. Sua maionese era mil grau, era zoeiro que eu falei. Esse jovem casal não está mais entre nós. Espero que onde estejam escutem a minha voz. Vai em paz, muita fé e muita luz. Vai em paz, com a bênção de um sinal da cruz. Vai em paz, muita fé e muita luz. Vai em paz, com a bênção de um sinal da cruz. Me senti tão pobre, tão pequeno perante o mundo. Nem soube quando na depressão você mergulhou fundo. Das vezes que te liguei, apenas respeitei. Achei que com o tempo você ia ficar bem. Nem imaginei o porquê de tu não atender. Logo veio a notícia, o Ander veio a falecer. Questão de duas semanas, mano, de surpresa. Em 22 de abril descobri mais uma fraqueza. Frágil como vidro, a vida passa como sopro. Trágico destino te derruba como soco. E no dia da sua casa, enquanto conversava, senti pelos seus pais e seu irmão que não aguentava. Saber que perdeu seu modelo de cara bom, durão, que não levava desaforo não, mas amarrou nossas mãos quando resolveu guardar pra si sua dor e deixar nas mãos de Deus. Vai em paz, muita fé e muita luz. Vai em paz,